À beira do abismo. Olá. Como já devem ter reparado, hoje não há convidado no À Beira do Abismo. Eu decidi que neste episódio iria fazer uma coisa diferente, especial, iria falar convosco. E não tem nada a ver com o facto de ter ficado sem convidado à última da hora e não ter conseguido arranjar ninguém que o substituísse. Não tem nada a ver com isso, foi mesmo uma coisa espontânea que surgiu e eu pensei, bem, o que é que eu posso fazer? Bem, posso fazer o tal best-of que queria fazer aos 50 episódios, mas pensei, pá, mesmo assim não faz muito sentido e também não vou ter muito tempo agora para, na noite anterior ao sábado em que este episódio vai sair, ou, aliás, já no sábado, mas às 2 da manhã, que é a hora que estou a gravar isto, não terei tempo para agora ir ouvir 52 episódios e escolher a melhor parte de cada um. E por isso decidi tirar aqui umas notas e falar um pouco convosco sobre algumas coisas. Eu sei que este episódio não vai ser ouvido por ninguém, mas olha, que se lixe. Eu quis fazer isto porque sinto que uma coisa boa dos podcasts é o facto da sinceridade existir e não haveria melhor altura agora para ser sincero convosco e falar sobre algumas coisas, sobre o que tem sido o percurso deste podcast e até agora. Desculpem se estou com uma voz um bocado... Pronto, não posso estar a falar aos altos berros, não é? Porque é tarde. E antes de começar, posso dizer que fui ver o Toy Story 4. Está giro, está giro. É já um bocado fórmula, mas não é a surpresa que foi o terceiro, mas está fofinho, tem coisas bonitas. Mas eu estou aqui, tenho aqui ao meu lado, no telemóvel, a lista... Isto é o meu telefone, eu vou desbloquear o meu telefone. Tenho aqui a lista dos episódios, de facto... 52 episódios é bastante. 52 episódios depois que tiveram, por vezes, mais do que um convidado. E que recebi pessoas muito diferentes. Como as pessoas que seguem este podcast sabem, no início isto tinha um propósito diferente, ou seja, eram as entrevistas. Mas eu tinha acabado de sair da faculdade. Durante a faculdade tinha feito um programa de rádio na Universidade Autónoma que se chamava Um Lance no Escuro. Começou no Liceu Camões, depois o Diogo Martim, que fundou a saudosa rádio, a RSC, a rádio da secundária de Camões. Ele foi para a Autónoma e infelizmente a rádio do Camões não teve continuidade porque a maior parte dos estudantes não querem fazer nada. Desculpem a sinceridade, mas já, podcasts e tal e coisa. E ele perguntou-me se eu gostava de continuar o programa lá. E passei de uma coisa em direto, que era feita às três pancadas, para uma coisa mais profissional, que foi o que fiz na Autónoma, até 2016, ao ano em que saio da faculdade. De um podcast que teve uma regularidade um bocado intermitente. Muitas vezes, quando não tinha convidados, fazia especiais de bandas sonoras. E neste caso, eu acho que é um bocado fatela estar a fazer isto, tendo em conta que eu gosto de fazer este podcast por temporadas, não continuo como muita gente faz, e ter um episódio em que não há um convidado, mas o que é que poderia fazer? Poderia dizer, olhem, não há programa esta semana, voltamos na outra, mas esta temporada já está quase a acabar. Era um bocado fatela demais. E portanto, eu fiz o Lance no Escuro, onde entrevistei bastante gente, e era uma coisa um bocadinho mais formal. E acabei com o programa porque tinha começado a trabalhar na altura na Universal Music Portugal e não conseguia ir à Autónoma, ao horário de expediente, ao horário que as pessoas pudessem ir. Não tinha muitos convidados que conseguissem ir à noite, não é? E então decidi acabar, mas quis continuar esta coisa dos podcasts. Eu não vou editar nada, porque isto vai ter mesmo que sair logo de manhãzinha, quando eu for dormir depois de fazer isto. E eu quis continuar a questão das entrevistas, dos podcasts, então pensei fazer um podcast independente. Tinha este gravador, que me foi oferecido pela Raquel, e pensei, pronto, isto vai ser diferente, não? Isto agora vai ser independente, eu levo o gravador, posso levá-lo para todo o lado, e eu levo literalmente para todo o lado, nunca se sabe quando vais encontrar alguém que possa dar uma boa entrevista. E eu pensei, então tenho de fazer aqui alguma coisa que é para as pessoas não acharem que é o mesmo programa. Não só mudei o registro, como criei o À Beira do Abismo com uma personagem fictícia, ou seja, eu morria no início no primeiro episódio, e há um detetive que está a investigar as gravações, que é o Inspector Sax, está a investigar as gravações para descobrir quem é que me matou. E uma ideia que começou muito gira, eu às tantas já estava. Epá, já chega, não é? Já estava cansado, já estava aqui a arrastar aquilo. Na primeira temporada aquilo ocupava o início e o fim dos episódios, o que era uma coisa muito estranha para quem não acompanhasse o podcast desde o início, não é? Porque, quer dizer, o que é isto? Apetece logo desligar, porque às vezes era muito, muito bizarro, para não estar a dizer awkward e entrar nos anglicismos desnecessários da nossa juventude pós-moderna. E então na segunda temporada eu passei só para o fim do podcast, porque assim as pessoas ouviam a entrevista e depois podiam ir embora se quisessem. E depois fartei-me mesmo, achei que eu se queria que o podcast fosse informal, isto estava-me a cortar um bocado a rédea disso, porque não poderia ter este tipo de conversas convosco, porque estava a assumir a tal personagem e coisa. Se este podcast acabar, e espero que acabe daqui a muito tempo, talvez o Inspector Sax volte no fim, só naquela coisa de fechar o ciclo. E não gosto de deixar pontas soltas, mas não podia continuar com aquilo, e é muito embaraçoso reescutar essas coisas que gravei como Inspector Sax e editadas de uma forma muito manhosa em Audacity e Auditions desta vida. E então foi assim, criei o À Beira do Abismo, que começou em 2017, quinzenal. Foi as duas primeiras temporadas foram quinzenais, e eu depois senti, epá, quinzenal, parece que o podcast já não sai há 3 anos, quando lançou um novo episódio. Se agora sinto que passa muito tempo de semana a semana, então de quinzena em quinzena era uma coisa doida. E tenho tido a sorte de entrevistar pessoas muito interessantes, quer dizer, neste podcast primo por diversificar entre pessoas conhecidas ou pessoas que me interessem de várias áreas da cultura e da sociedade, como também, por outro lado, gosto de convidar amigos meus. Se calhar no início era uma coisa demasiado informal, para depois não dar credibilidade para trazer pessoas que não fizessem parte desse ambiente, não me fossem tão familiares assim. Mas fiz isso, e nesta temporada também. Desculpem, pessoas. Nesta temporada também trouxe alguns amigos meus, mas já ligados, pronto, também por falar do trabalho deles e assim, como a Ana Luísa Alves e assim, ou o Pedro Alves e por aí fora. E também trai mais alguns, se não até ao fim desta temporada, que não vai durar muito mais do que mais um ou dois episódios, mas na temporada a seguir. E pronto, tive a sorte de até agora conhecer muita gente. Juntando os dois podcasts já faz mais de 110 entrevistas, ou é 110 entrevistas. E gosto muito disso, gosto muito disso. Tenho tido a sorte. Cansado. Porquê? Porque são 2 da manhã, Rui, devia estar a dormir. Gosto muito do facto de poder conhecer pessoas tão diferentes, e o facto de poder levar este gravador e ser uma coisa tão, tão discreta, porque, quer dizer, não, eu já me expressei aqui, e o último episódio que saiu antes deste com o Cláudio Fonseca falei sobre isso, a questão do vídeo. Mas eu não gosto de usar vídeo neste podcast, por isso, porque eu quando chego ao Salvador Sobral e ponho o gravador na mesa, ele pergunta-me: já estamos a gravar? E eu: sim, estamos, está isto aqui na mesa e estamos a gravar. E de facto a tecnologia hoje, não é preciso ter um som de rádio perfeitinho, e eu ficava farto da formalidade de: ah, muito obrigado por teres vindo, ah, não sei o quê. E que ainda fiz neste podcast durante muito tempo, mas depois agora deixei de fazer e começo logo a gravar com perguntas. E quanto mais informalidade houver, melhor também para a fluidez da conversa. E se já me disponho a ir ter com as pessoas e a levar o equipamento comigo. Estou tão cansado. E isso já é mais uma razão para que essas coisas corram bem, ou pelo menos de uma forma mais interessante. Desculpem, mas é que estive esta semana em Espinha a acompanhar o Miguel Gonçalves Mendes e andei com os sonhos trocados e queria ver se hoje colmatava isso e não é hoje que vai acontecer. Yay! Mais um dia em que vou andar aqui entre o limbo do sonho e a realidade. E não sei, assim, eu estive a ver aqui e de facto já trouxe pessoas muito diferentes. Gostei muito. Em relação ao primeiro episódio, é interessante dizer isto. O primeiro episódio teve o António Alta Riba, que é um autor de BD que eu gosto muito. Fez um díptico incrível de novelas gráficas que foram lançadas em Portugal, o Arte Voar e a Asa Quebrada, que são respectivamente sobre o pai e a mãe dele, que têm histórias que perpassam todo o século XX e a história espanhola dessa altura. E foi muito engraçado porque eu entrevistei na Amadora BD 3 meses antes de sair o podcast, porque era quando ele vinha cá, e pensei: epá, vou começar com ele. Não sei, comecei. E gravámos no meio da confusão toda da Amadora BD e a felicidade que foi para mim chegar a casa e perceber que se percebia tudo o que ele disse. Porque eu tinha usado este gravador muito esporadicamente para algumas entrevistas do Lenço no Escuro que não puderam ser gravadas nos estúdios da Rádio Autónoma. E também para uma entrevista ao Mário Zambojal que fiz para um trabalho de produção jornalística na faculdade e que depois foi publicado no site Máquina de Escrever, do Nuno Galupim. Do Nuno Galupim, não é? Nesta altura da noite a voz está muito entramelada. E eu deixei o gravador em cima da mesa no meio de um dia infernal de chuva. Infernal de chuva. Um dia de chuva medonha em que gravámos isto na esplanada do Café Califa. E depois foi uma tortura em casa porque não se ouvia nada e demorei, pá, aí 4 dias a fazer um trabalho que poderia ter feito sem problemas num dia se tivesse encostado o microfone, o gravador, mais perto do Mário Zambojal. Porque a questão é essa, é que num ambiente fechado isto é ótimo. E se põe assim, apontando direcionalmente para o meio das duas pessoas que estão a falar e fica ótimo. Mas na rua tem-se mesmo de aproximar, porque senão, obviamente, que dá asneira. Vou bocejar tanto. Desculpem, espero que não ouçam isto de manhã e depois também fiquem com sono. E fiquei por isso muito contente pelo resultado final. Isto fui eu a contornar o gravador, a ver quanto tempo é que. Em que já vou, sem sucesso, e daí depois, pronto, programação sempre irregular, não é? Porque eu não sou ninguém e quantas negas já eu recebi. Mas estou muito contente com o conjunto de episódios o meu telefone a dizer que está a ficar sem bateria. Estou muito contente com o conjunto de episódios que já angariei. Tenho aqui nomes muito interessantes e as conversas são muito interessantes e os podcasts têm esta coisa, não é? Quer dizer, muitas vezes a conversa mais interessante nem é com a pessoa mais famosa, ou mesmo a conversa mais ouvida nem é com a pessoa mais famosa. Às vezes é com as pessoas que levam ouvintes, os amigos todos a ouvir. De facto, tem sido uma experiência incrível para mim, porque isto dos podcasts, desculpem se entretanto o som mudou um bocadinho, mas é que eu mudei de posição. Estou aqui agora um bocadinho mais afastado, mas acho que se ouve bem, que as janelas estão fechadas e não está a haver ruído nenhum exterior para aqui. Mas isto é cadeira a fazer barulhos. Mas se calhar aponto isto um bocadinho mais assim. Isso. Mas de facto isto é uma experiência um pouco egoísta, não é? Porque eu ponho na net e pá, quem quiser ouvir, ouve, quem quiser não ouve. É o que está a passar com este episódio, não é? E já tenho tido ótimas surpresas, algumas nem tanto. Mas é um bocejo, pá! Não sei, tem sido uma experiência muito boa. E claro que tenho de agradecer sempre a todas as pessoas que se dão ao trabalho de ouvir e de partilhar e tão bom feedback que muitas vezes recebo. As pessoas. A internet também tem esta coisa boa, aliás, de proporcionar bom feedback, não é só ódios e haters e pessoas a reclamar que querem que se refaça Game of Thrones porque não tem mais nada para fazer da vida. E que mais? Ah, e também, pronto. Se não houvesse Facebook, eu provavelmente não conseguiria ter 80%. Ai, 80% dos comediantes, estou mesmo bem, dos convidados que tive até agora. E pronto, não é? Quer dizer, eu acho muita piada a questão dos podcasts. Eu sei que hoje em dia, apesar de haver muitos podcasts em Portugal, ainda há uma grande falta de cultura em relação ao que é um podcast. Tanto que há tipos que vão fazer entrevistas, falar sobre podcasts e dizem que não há podcasts de entrevistas em Portugal. Enfim, duas outras pessoas saberão do que é que eu estou a falar. Mas por outro lado, há coisas muito boas, como a plataforma de podcasts que o Cláudio Fonseca vai criar, que ele falou aqui no último episódio, porque há muita coisa interessante de várias áreas e vale a pena investigar. De facto, é um formato que eu gostava muito de poder ganhar alguma coisa monetária com isto. Para já, isso não vai acontecer. Mas é um formato em expansão muito interessante. E pronto, é assim. Lá está. Nunca sei se vou ter algum reconhecimento por este podcast. Já me aconteceram algumas coisas boas por causa deste podcast, mas eu faço sempre isto por gosto pessoal. Gosto sempre de ter pessoas mais ou menos conhecidas, de vez em quando, não é? Mas faço isto mais pelo gosto pessoal e gosto de partilhar conversas. E isto dá-me um trabalhão e eu sei, muitas vezes é um esforço inglório, mas vale a pena, quer dizer, no fim, depois olho para trás e gosto de ir ouvir algumas coisas outra vez, não por minha causa, obviamente, mas pelos convidados, que é também a razão porque vocês gostam de ouvir este podcast e é provavelmente a razão pela qual não estão a ouvir este episódio em específico, porque não há convidados, só eu, yay! E é isso, eu tenho muita dificuldade em completar frases. Eu gostava, pronto, daqui para a frente já inseria parte cultural no podcast e gostava de poder ter também este lado mais próximo com os ouvintes na próxima temporada. Não sei quando sairá, se calhar começa a parar em setembro ou outubro, também tenho de ver o que é que consigo arranjar de convidados até lá. Entretanto, também irei começar outro podcast, sim, mais um ou terceiro. Escolho Tu deve também, se calhar, voltar no fim do ano, vamos a ver. E depois vou fazer um podcast com um amigo meu comediante, que é o Daniel Fernandes, que por acaso eu tentei convidar para vir a este podcast, porque eu queria que ele voltasse, que ele fosse só na temporada a seguir, mas houve esta aberta, porque o convidado que eu ia ter, infelizmente, teve de cancelar por motivos profissionais e etc. Mas também não deu. Então ele vai ficar para a próxima temporada. Mas basicamente vou fazer um podcast com ele de comédia, ainda não sabemos bem o que é que vai ser. Posso-vos é revelar em primeira mão, em exclusivo, exclusivo mesmo, o título desse podcast vai ser O Panda Vai ao Urban. Repito, O Panda Vai ao Urban. Pronto. Espero que gostem do título. Eu ontem anunciei isso num espetáculo de stand-up que fui fazer no ODD Comedy Club, ao pé do Teatro da Trindade. E houve pessoas que se riram. Se vocês não se riram, têm problemas. Não, estou a brincar, obviamente. Mas pronto, isto dos podcasts é um bocado como eu também levo a questão da comédia. Quer dizer, os open mics, eu tenho ido maioritariamente a open mics e é para isso que eles servem, para experimentar coisas. E apesar de em Portugal ainda não haver muita cultura de vamos ver uma noite de comédia, mas vamos ver uma noite do fulano tal, é bom já ver que algumas noites de comédia já têm sido um bocado mais abertas. Há uma dupla de raparigas que criaram um coletivo que é o Zebras, que tem feito várias sessões de stand-up na Padaria do Povo e no Carque 111, que têm sido mais assim, têm sido mais pessoas que vão para descobrir e desbravar terreno e ver coisas que funcionam ou não funcionam. E o podcast é isto. E é engraçado fazer este paralelo. Provavelmente vou queimar qualquer hipótese de carreira que poderia ter no podcastismo, ou na comédia, ou em qualquer outra coisa que envolva imagens e sons, mas whatever. Whatever, whatever. Não. Enfim, digamos a versão portuguesa. Mas de facto, o que há de mal no podcastismo e no comedianismo português é exatamente a mesma coisa. É a absorção por cinco ou seis grandes nomes de todo um meio tão vasto e tão rico. Eu não tenho nada. Poxa, não tenho nada contra os grandes nomes, pelo amor de Deus, claro, têm todo o direito de fazer espetáculos e encher salas, ainda bem para eles que fazem dinheiro e conseguem viver disso. Mas a própria noção de open mic está-se a perder um bocado em detrimento do não, não, não, não, isto é um patamar para o sucesso, isto é um patamar para a fama. A mim faz-me confusão que uma nova geração de comediantes tenha criado a ideia de que a comédia podes tornar-te numa estrela em 3 meses. Basta só teres preencheres as cotas todas certas dos sítios onde tens de atuar e consegues chegar. Isso não é espontâneo, não é? Isso é tão calculado que também pode funcionar, porque a maior parte das pessoas pode ir atrás dessas coisas, mas não é isso que me motiva na comédia. O que me motiva é experimentar coisas novas, agora não, que não sejam drogas. Agora estou a fazer uma personagem ficcional, é a primeira vez que estou a fazer isso, porque, não sei, quer dizer, eu via muitas vezes comediantes a falarem, a dizerem que eram eles próprios, mas depois eu ia-lhes perguntar, então, o quanto do teu set, da tua atuação, é que é real? Eles diziam, ah, nada. Eu pensei, bem, eu não consigo ser assim tão ficcional comigo próprio, então vou ser ficcional com uma personagem também ficcional. E por acaso isso tem tido. Devo dizer que tenho tido algumas boas reações. Das 4 vezes que já fiz isso, tenho tido algumas boas reações. Mas pronto, já me perdi. Mas a questão é que o open mic, o que eu vou é para experimentar, para ver outras pessoas experimentar, para falarmos de uma forma aberta e sem coisas de picardias e para depois estarmos a beber umas jolas e a falarmos da vida, e isso é que é bom, caramba, não é? Eu agora sinto. Epá, eu ontem. Será que. Não, vou falar disto, olha, whatever. Eu ontem fui atuar ao ODD, como vos disse, e estavam mais dois comediantes que atuaram e duas pessoas que assistiram. E logo entre esses dois comediantes criou-se ali tipo a barreira de um nano mini grupo. Como é que entre cinco pessoas cria logo um grupo para se afastar, para haver ali uma barreira? Isso é um tipo de coisa que me faz imensa confusão. A malta nova, a maior parte, malta nova da minha idade, que eu também sou novo, obviamente, epá, é tudo muito calculado. E agora isto muita foi muita mitra, pá. Mas é muito calculado, não há prazer nenhum, é só pessoas sérias que querem atingir um target e isso é trendy, agora vou ter um Facebook e um Instagram e vou fazer vídeos de não sei quê, e vou fazer um podcast que é gravado com três câmaras e depois é o gajo a falar sozinho. Três câmaras para o gajo falar sozinho. Pronto, e é isto. Não, eu não quero estar aqui a começar com o leite, mas de facto é parecido porque no podcast também. Agora todos os comediantes têm um podcast, não é? E parece que só pode haver isso, e as pessoas não conhecem mais nada, e o pior é que, e isto volta a ser igual tanto para o podcast como para a comédia, as pessoas só conhecem os grandes nomes e acham que não há mais nada, porque nem se dão ao trabalho de investigar, e é isso que depois também isto poderia desbravar para outros territórios, quer dizer, a questão também da Netflix, não é? Quer dizer, tanta oferta que há, mas parece que toda a gente vai ver a mesma coisa ao mesmo tempo. É um certo paradoxo estranho, não é? Quer dizer, nunca tivemos tanto acesso a tanta coisa como hoje, mas por outro lado parece que cada vez mais as pessoas vão ver o mesmo. E quando acaba a determinada série, em vez de irem ver outra coisa, vão rever. E é tudo sempre espetacular e até à próxima coisa que é espetacular e depois esquecem-se. E pronto, isto tudo só para dizer que tanto o podcastismo como a comédia eu faço na descontra, man, yeah. Não é para querer achar que vou ser o reizinho disto tudo, porque isto eu falei na entrevista que fui fazer ao Não Há Dois Sem Três. Foi um programa engraçado. Mas é que a minha geração tem um grande problema, é que tem medo da palavra não. Aliás, a minha geração tem dois problemas. O primeiro é que as gerações anteriores esperam muito de nós muito cedo. Enquanto que dantes havia um Eddie Murphy que começou aos 17 ou 18 anos, agora têm de todos ser o Eddie Murphy e todos serem geniais aos 17 ou aos 18 anos. Não, há pessoas que são só geniais aos 30, aos 50, aos 70. Há quem nunca seja e não é por isso que não seja mau, tipo eu. Mas não sei, é preciso ser tudo do topo e uma competição do caraças para coisas tão ridículas. Quer dizer, nós estamos todos aqui e vamos morrer e tudo isto acaba. E para que isso, não é? Para que esse mau ambiente? Não. Ai, agora foi mesmo tia, esse mau ambiente. Ai, meu Deus. E o que é que eu estava a falar disto? De mau ambiente e não sei o quê. Deixa-me pensar um bocadinho. Estava a falar dos podcasts e não sei o quê. Vai ficar um silêncio muito grande agora. Ai, estou mesmo mal a cabeça. Não devia estar a fazer isto, não é? Mas não tenho alternativa. Mas para quê, pronto, criar esse mau ambiente e porque é que as pessoas não descontraem? Ah, já sei. E o outro problema, da minha geração é o facto de não aguentar a palavra não. Tudo tem de estar dentro daquele plano e vai ser assim e tem de ser assim. Não! A vida nunca ou quase nunca nos dá aquilo que nós queremos. E eu não sei. Se é por ter tido uma educação em que sempre fui confrontado disto com a mesma maneira, mas eu na escola lembro-me, isto agora está a ficar super confessional, acho que era isto que vocês queriam, não é? Pronto, é que para daqui a 10 anos todos me incriminarem quando eu estiver a trabalhar nas obras. Eu lembro-me de chegar a casa, por exemplo, e imaginem, tinha um satisfaz num teste. E os meus pais diziam, pronto, tens de estudar mais e não sei o que é para melhorar. Mas tudo bem. Enquanto tinha colegas que tinham 97% num teste, os pais chateavam-se porque não tinham tido 99 ou 100. Podiam ser sempre os melhores, tudo o melhor. Vais ser o melhor cão de corrida. E não, a vida não é isso. O que é que te vale ser um cão de corrida e ser do topo se depois também és um ser humano de merda? Desculpem o termo. Eu sei que já estou aqui a misturar coisas diferentes, mas acho, espero que você consiga estar a ser coerente e não só balbuciar coisas aleatórias. Mas eu queria mais dizer com isto é que eu desde novo, sempre, desde muito novo, os meus pais sempre me incutiram. Os meus pais sempre me incutiram o facto de que a vida não dá aquilo que eu quero. E que muitas vezes o facto de a vida se virar contra aquilo que eu esperava, até poderia trazer para caminhos, trazer-me para caminhos melhores. E enquanto que a minha, eu sinto que a maior parte das pessoas da minha geração não têm isso, tem de ser isto. E mesmo que não esteja a resultar e ao lado esteja uma oportunidade incrível, não, tem de ser aquilo. Porque não aguentam uma negação, não aguentam uma derrota, porque acham que vai tudo acabar. E eu não me identifico nada com a minha geração, a sério. Acho que a minha geração é demasiado egocêntrica no sentido em que pensa que tem tudo de girar à sua volta nas suas pequenas vitórias que não interessam a ninguém. A vida continua, há tanta gente a passar fome no mundo. Mas pronto. Isso aliando ao facto de toda a gente ter de ser brilhante assim que sai da barriga da mãe, vejam lá o que é que acontece, não é? Bom. E de resto, não sei o que é de falar mais, estou mesmo cansado. Vou só acabar aqui esta história da comédia. Eu comecei na comédia. Eu digo isto, eu não gosto de dizer que sou comediante, porque não, porque há tanta gente já, por já porque não me sinto um comediante, não é? Eu faço isto muito ocasionalmente, agora se calhar mais, tenho quase feito uma ou duas atuações por semana em 2019. Em já vários sítios de Lisboa, espero que depois também noutros sítios do país. Mas nunca. E depois também porque há muita gente que usa a palavra comediante e que é mediocre. E às vezes medíocres até que são bastante, têm bastante sucesso. Parece que hoje em dia as pessoas medem-se mais pelo número de likes do que pelo número de risos. Eu vejo especiais de pessoas que têm mega sucesso nas redes sociais e vejo que na gravação até as pessoas nem se estão a rir muito, mas aquilo é o mais visto do YouTube. Será que as pessoas em casa também se estão a rir ou é uma coisa que já não sei? Enfim. E depois esta concentração toda de que a comédia é só o stand-up. Eu até Eu até cresci mais com outros tipos de comédia, não só os sketches, a ficção, a escrita humorística. Gosto de ler um livro do Vilhena que é muito engraçado, que se chama O Manual de Etiqueta. É daqueles livros que uma pessoa ri-se sozinha. Ou ver sitcoms, o Blackadder, ou ver o programa dos Monty Python, ou os filmes dos Monty Python, e do Chaplin, e as comédias da Ealing. Pronto, eu sou muito clássico, sou. Mas não me baseei só a minha questão da comédia em ver pessoas num palco, que é um mundo incrível, é cheio de coisas maravilhosas, mas uma pessoa também tem de ver outras coisas, não posso só ver especiais de comédia. E esta ideia que se criou de que o quê? Estou tão cansado, pá, porque é que eu não fui dormir? Ai, pá, dói isto. Bom. Comédia, não sei o quê. Pronto, não me considero um comediante. Pronto, já sei. E eu estou a fazer isto desde o verão de 2017, quando fiz um curso da Bang que, pá, honestamente, se tiverem mais que fazer ao dinheiro, pá, não invistam, porque aprendem aquilo em qualquer sítio. Mas foi um impulso para de repente estar mesmo a fazer e não achar que vou fazer e não faço. Comecei a fazer. A Bang descartou-me rapidamente. E como faz a quase toda a gente, a não ser que seja uma miúda gira ou um tipo que seja minimamente influencer ou que fique ligado à Bang, nada contra, estou só a dizer que é isso que acontece. E os espaços não eram grande coisa. O único espaço que tinha um sítio ao lado agora é um sushi, a sala em que fazia um stand-up. Foi a primeira vez que eu fiz fora da gala do curso. E tenho tido ótimas experiências ao longo deste tempo. Sinto que agora estou a fazer algo com que me identifico mais. A questão da personagem tem sido muito importante. Mas sinto também, lá está, que. E depois a questão dos os podcasts, que são todos mais ouvidos, são todos muito parecidos uns com os outros, ou não têm sumo nenhum. Eu não consigo perceber porque é que as pessoas consideram um podcast de cinema ou A Minha Vida Dava um Filme. Ok, aquilo chama-se A Minha Vida Dava um Filme, mas aquilo são conversas que no fim têm um filme. Não é bem um podcast dedicado a cinema. Chateia-me que as pessoas digam que não há podcast de cinema além desse. Quando há o VHS, há o Segundo Take, há o Betamax, há o Escolhe Tu, há o Universos Paralelos, há o Nas Nalgas do Mandarim, quer dizer, podcasts de cinema não faltam, caramba. Há os Filmes do Ano, há o Spin-Off, quer dizer, havia o Spin-Off, quer dizer, não faltam aí podcasts de cinema. E a mesma coisa na comédia, parece que os comediantes, porque querem ter sucesso, não fazem aquilo que gostam, fazem aquilo que sabem que vende. E nada contra, mas é tão mais interessante tentares vender a tua própria ideia e se dão um espaço onde não vais ganhar nada, sejamos francos, não se ganha nada em open mics em Portugal. É tudo borla. Só os headliners e assim é que ganham. Porque é que as pessoas não aproveitam para experimentar? Querem logo atirar-se da rampa porque querem ter sucesso, querem ser famosos. Quer dizer, é assim, se querem ser todos famosos, então vamos ter quê, 600 comediantes em Portugal, todos famosos. Epá, não sei se é mercado para isso, mas vocês é que sabem. E eu há uns tempos fui fazer uma atuação num bar, não vou dizer o nome, mas foi a primeira vez que fiz esta personagem ficcional. E a atuação, pronto, correu, bem, pronto, podia ter corrido melhor e depois eu mudei muita coisa quando apresentei depois na Padaria do Povo e correu muito, muito melhor. E a pessoa responsável por esse evento de stand-up, depois perguntei-lhe se poderia voltar noutra ocasião, e essa pessoa disse: Ah, sim, mas devias rever o teu texto e tal. Eu, sim, claro, claro, obviamente que sim, há muita coisa que tenho de mudar. Essa pessoa disse: Ah, sim, mas é que correu muito mal. Eu fiquei: Correu muito mal? Quer dizer, eu tive alguns risos, não é? Não foi espetacular, mas tive alguns risos, e comparado com o que veio depois, excetuando o headliner, foi tudo um bocadinho pior do que eu. E eu fiquei a pensar naquilo e muito mal, muito mal. E depois fui vendo as pessoas que ela ia trazendo sem critério nenhum, muitas vezes. E não sei, quer dizer, senti-me um bocado mal, porque achei, assim, então o que é que se passa? E até ouvi a gravação outra vez, que eu costumo gravar sempre os stand-ups. Mas criou-se aquela coisa depois uma das pessoas famosas que essa pessoa trouxe para ir atuar foi uma porcaria, mas é só por ser famoso. Há noites de comédia que são só com pessoas famosas. Ai, não sei, não me interessa. Enfim, já estou aqui a ir para o hate, puro e duro, para o ódio puro e duro, vá. E não vale a pena, honestamente. Eu estava a falar do podcast e eu acabei de falar disto. Enfim. Ai, que cansadinho que eu estou, caramba. Tens de ir dormir, pá. E é isto, pronto. Também no, nos podcasts há essa coisa e a questão das rádios acharem que programas de rádio são podcasts e por aí, e assim sucessivamente. Bom, acabando isto tudo, numa nota mais positiva, espero que tenham gostado e recomendo o livro do Vilhena, muito giro. Vão ver o filme do Toy Story também. E para a semana voltaremos com convidados, espero eu, porque isto de estar de temporadas, ter um podcast por temporadas com um espaçamento grande entre cada temporada e andar a brincar aqui com especiais, não é, de opinação pura e dura, não vale a pena, não é? Mas pronto, ficamos então por aqui. Esqueçam tudo o que eu disse e espero que não tenham ouvido isto. E voltamos para a semana, está bem? Portem-se bem. Ouçam muitos podcasts e ouçam outras coisas também. E eu estou cheio de sono, vou cair já redondinho na cama e isto sairá à hora que tiver que sair. Está bem? Então vá, com licença. Bem-ajam! À beira do abismo.